Essa é mais uma composição minha. Não sei o que dizer. O que eu sinto por você é amizade ou pura paixão? Foi tiro forte no coração. Que haja uma razão sem limites dessa ilusão. Mas como vou viver assim com tantas dúvidas, tentando entender o que eu sinto por você? Mas vamos acabar de vez logo com essas dúvidas. Vamos nos amar. Eu quero te beijar. Júnior Mirinho. Não sei o que dizer. O que eu sinto por você é amizade ou pura paixão? Vou tiro forte no coração. Que haja uma razão sem limites dessa ilusão. Mas como vou viver assim com tantas dúvidas, tentando entender sinto por você? Mas vamos acabar de vez logo com essas dúvidas. Vamos nos amar. Eu quero te beijar. Mas como vou viver assim com tantas dúvidas, tentando entender o que eu sinto? Mas vamos acabar de vez logo com essas duas.